me acostumei com essa estrada. Roto o dia, roto a noite, a madrugada. Conheço cada curva, os buracos. A estrada é pros fortes, não pros fracos. A estrada é perigosa, é traiçoeira. Perdi alguns amigos por besteira. Oro antes de ligar o caminhão. Deus me guarda agora com sua forte mão. Eu e a estrada é como a veia e coração. Como o vento e a chuva, como a força e sanção. Eu e a estrada é como Egito e José. Como o perdão e Jesus de Nazaré. Somos um pro outro como o lápis e o papel. Estrada ruim é o inferno, estrada boa é o céu. A estrada é perigosa, é traiçoeira. Perdi alguns amigos por besteira. Oro antes de ligar meu caminhão. Deus me guarda agora com sua forte mão. Eu e a estrada é como a veia e coração. Como o vento e a chuva, como a força e sanção. Eu e a estrada é como Egito e José. Como o perdão e Jesus de Nazaré. Somos um pro outro como lápis e o papel. Estrada ruim é o inferno, estrada boa é o céu. Eu e a estrada é como a veia e coração. Como o vento e a chuva, como a força e sanção. Eu e a estrada é como Egito e José. Como o perdão e Jesus de Nazaré. Somos um pro outro como o lápis e o papel. Estrada ruim é o inferno, estrada boa é o céu. Somos um pro outro como o lápis e o papel. Estrada ruim é o inferno, estrada boa é o céu.